Essa música que a gente vai cantar agora foi a primeira canção nossa que tocou por esse Brasilzão, que abriu portas pra gente. Cantar essa música. Coração tá um louco aqui mesmo. Aqui. É desse jeitinho que a gente cantou, viu? Olha, prazer tá aqui, viu, gente? Prazer. Prazer todo nosso. Vocês não têm noção que vocês fizeram parte daquele momento em que Marília Mendonça começa a gostar de sertanejo. CDzinho de vocês estava lá com a música Um Louco. E essa foi uma das músicas que me fizeram apaixonar pelo sertanejo de vez, viu? Olha que maravilha. Que honra, gente. Fala pra mim. A honra é toda minha, né, gente? A música tem história, vamos combinar.